Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao domingo, entre as 18 e as 20 horas, na Universidade FM, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Overho, Ilianor overho, small attack miss me, Hermanyal, a hover idio, Hokavo, Ilianor overho, small attack miss me, Hermanyal, Ilianor overho, Smilom hin and yell and mara, a hover idio, Hokavo, Ilianor overho, Smilom hin and yell and mara, Ilianor overho. Chachis lenu, a hover idio, o kavo, Ilianor overho. Gulchuchach, chachis lenu, Ilianor overho. Katrinovica gasana, a hover idio, o kavo, Ilianor overho. Katrinovica gasana, Ilianor overho. Snakio ia echto farish, a hover idio, o kavo, Ilianor overho. Echto farish in your norovaho. Thirty chins of you fall in a hot video. Hot of all in your norovaho. Brachken Valley, a half a video, out of all, you know, of a hole. A head arm for Brachken Valley, you know, of a hole. Worst me this not ever, Mara, a half a video, out of all, you know, of a hole. Worst me this not ever, Mara, you know, of a hole. Bounce along, Mark, feel the valley, a half a video, out of all, you know, of a hole. Banya, a hot idiot, hot of all, you know, of a hole. holam panya ilia norova ho it's gonna try snack yar nya me na ho heri ho ot ba ilia norova ho it's gonna try snack yar nya me ilia norova ho it's a getting me she yali ka ho heri ho ot ba ilia norova ho it's a getting me she yali ka ilia norova ho it's a getting me she yali as grandes nomes de folk da Inglaterra e da Escócia, nomes femininos, pensarem acerca de caminhos diferentes que, por exemplo, a Escócia e a Inglaterra e os restantes outros países do Reino Unido podem seguir, mas não só, também sobre caminhos diferentes noutros casos. Chamam-se Songs of Separation, o álbum Reflections on the Parting of Ways. O tema que acabamos de ouvir tem um nome em gaélico escocês, vamos evitá-lo, mas tem por aqui a tradução em inglês, chama-se Sad Am I and In a Strange Place. É o início de mais duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, no ar através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve, Universidade FM e Rádio Castrense. Está de volta também a Rádio UFSCar, esteve parada para remodelações e nova grelha. Arranca agora no final deste mês, segundo nos disseram, e com novos programas, a Orelha Extra por lá continua a Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil. Estão então dadas as nossas boas-vindas. Já sou a DJ Sotofet, maxi 12 polegadas com dois temas. Este é o lado A, Tribute to Sour Fingers. O disco intitula-se Percussion Mixes, Volume 1. We'll be right back.

Os irmãos Mark and Clive Ives, britânicos, começaram a carreira no final da década de 70 do século passado, mas editaram o primeiro disco só em 80. Lançaram já vários trabalhos, continuam no ativo até agora, e editaram em janeiro deste ano este AWAWA. Convém dizer que a dupla chama-se Who, W e 2 Os. Foram buscar gravações que tinham por lá entre 1975 e 1982, precisamente essas gravações que fazem parte deste trabalho. Ouvimos o tema-título, AWAWA, e depois Sailing, os Who. Dancing. nova-iorquinos Plates of Cake têm novo longa duração, este Becoming Double. Escutámos Kane Cutter, Orelha Extra, canal auditivo suplementar, 2 horas, esta é a primeira. E o ano passado a instituição musical norte-americana Grateful Dead fez 50 anos de vida. Organizaram a digressão a que deram o nome de Fare Thee Well, com os restantes membros sobreviventes dos Grateful Dead. Entretanto, o filho do baterista Justin Kreutzmann criou filmes para projetar durante essa mesma digressão e pediu ao músico Neil Casal para criar a música para acompanhar esses mesmos pequenos filmes. Neil Casal juntou outros músicos e fez uma banda que deu o nome de Circles Around the Sun. Os outros músicos foram Adam McDougall, Dan Horn e Mark Levy. Saiu um disco, chama-se apropriadamente Interludes for the Dead. Vamos ficar com mais um tema, tem 20 minutos, chama-se Casey's Bones. Thank you. Circles Around the Sun, em homenagem aos Grateful Dead, Interludes for the Dead e este Casey's Bones. Final da primeira hora de Orelha Extra, para o fim ainda vamos ter tempo de escutar James B. Stringer enquanto Brood Ma. Novo álbum na Triangle Records, chama-se Days. Vamos ficar com três temas, eles são todos bem curtinhos: Be Yourself, Goldman Sachs e Well Equipped. Depois ainda o novo Steve Mason, Meet the Humans. Orelha Extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. down on the phone line. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, entre as 22 horas e a meia-noite, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Novo disco para os finlandeses Joranssi Pazuzu, chama-se Varahtelia. No início da derradeira hora da Orelha Extra de hoje, o tema foi Hipnotizoitio Viarucos. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, renovadas boas-vindas. Também Eric Copland. Mais um tema inserido no EP Jesus Freak de Eric Copland. E E vamos finalmente terminar com o grande destaque que demos a Van Morrison e principalmente à compilação que saiu ano passado de título The Essential Van Morrison. E vamos terminar com três temas que irão ser That's Life, Rough God Goes Riding e Precious Time. That's life. That's what the people say. You're riding high in April, shot down in May. I know I've got to change my tune. When I get back up on top in June, that's life. Funny as it may seem, some people get their kicks from stepping on a dream. I don't let it get me down, no, no, no. This big old world keeps spinning round. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up, down, over and out, and I know one thing. Every time I find myself flat on my face, pick myself up and get back in the race. That's life, I can't deny it. I thought of quitting, but my heart wouldn't buy it. If I don't think it's worth a try, I'm gonna roll myself up in a big bone and die. Fighting back, with counterattacks. It's when the world goes riding, when the world goes gliding. Thank you. is time to step away. Though you're only king for a day, doesn't matter to which god you pray. Precious time to step away. It doesn't matter what route you take, soon or later the heart's gonna break. No rhyme or reason, no master plan, no nirvana, no promised land. But it's just time to step away. Know you're only king for a day. It doesn't matter to which god you pray. It's just time to step away. Say que sera, will ever will be. But then I'll keep on searching for immortality. She's so beautiful, but she's gonna die someday. Everything in life just passes away. But this time is slipping away. You know she's only queen for a day. It doesn't matter to which god you pray. But this time is slipping away. This twist and its turns, but the fire's still in me and the passion it burns. I never really till the day I die, till hell freezes over and the rivers run dry. But this is time to slip away. You know she's only queen for a day. Doesn't matter to which god you pray, because this is time to slip away. I'm stepping away. You know you're only king for a day. It doesn't matter to which god you pray. Precious time is slipping away. Precious time is slipping away. You know you're only king for a day. Doesn't matter to which god you pray, because precious time is slipping away. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. É o produtor de Liverpool Link, no seu disco com quatro temas de título Attachment, foi 44 Blue. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, através da Universidade FM, Rádio Castrense, Rádio Universitária do Algarve, Rádio Universidade de Coimbra. Podem ouvir através do éter de cada uma delas, frequências moduladas, claro, e também através do streaming direto na página da internet. Estamos de volta também à Rádio UFSCar, ou melhor será dizer que a Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, está de regresso e a Orelha Extra continua por lá, sexta-feira à noite, e temos o nosso podcast alojado em orelhaextra.com. Há também o Twitter, o Facebook e o e-mail em orelhaextra@sapo.pt. Em 2014, gostámos e rodamos por aqui o EP 4 temas, todos eles versões do Jock the Grape, de título Major Mayor Maxion Marble, e finalmente os Octagrapes estão de volta agora com um álbum de originais. A editora continua a ser a mesma, a Sounds Familiar, de Dan Danielson. O longa duração intitula-se Aura Obelisk. Vamos ficar com To Fly. Oh,

vocalista Flov resolveram agrupar os seus primeiros EPs num longa duração, a que deram o título de Resort. Ouvimos dois temas, Flamingo e Penguin. E para prosseguir, o último Anderson .Paak, de título Malibu, desta vez Am I Wrong? Voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in 5. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious. It's yours, it's mine. Only one at a time. My life. My life, yeah. Am I wrong to assume if she can't dance, then she can't ooh, yeah. Am I wrong to say if she can't dance, then she can't ooh? Hey, I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine. And hey, look at the time, my God. So precious, it's yours, it's mine. Only one at a time. So precious, it's yours, it's mine. Only one at a time. My life, my life, yeah. Nitro, rock the love boat, get high and get low. Kill the Merlot, step in your fast boat. You pick up me, go, go. Make love once or more, we rest and I'll go. Do that, that, that, hey. Break you off in your big cat, cat, hey. Never seen no one this gorgeous. Pay your whole damn mortgage. But when you look at the time, hey, still you the one on the mind, hey. Still you the topic of the prime, hey. Thank God that it's Friday. Tonight just be the life of the party. My life, so precious, is yours, is mine. And look at the time, my God. So precious, is yours, is mine. Spreading the gospel around here. Radio Freedom. see her move it. She ain't got nothing on. She know how to do it. I love your ass. Baby grease you backside. I love your ass. Baby grease you butt cheek. I love your ass. Baby grease you backside. I love your ass. All up in my anus. Estamos de saída, foram mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com The Soft Pink Truth, o EP em regime de download gratuito Why Pay More, o tema foi I Love Your Ass, para o fim ainda a compilação Senegal 70, Sonic Gems and Previously Unreleased Recordings from the 70s, para escutar Le Soruba de Luga, com Bor Cine e mesmo para o fim, Lee Noble de Unlook. Tchau, fiquem bem, até para a semana.